DJ Tom Mix. DJ Tom Mix. Enlouquece a família pop. Pop, pop, pop, pop. Tá na hora, né, Nandi? Pop. Bora enlouquecer, meu mãe. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. E quem é de Macapá, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. Joga a mãozinha, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. O bagulho tá doido. Chegando, chegando, chegando, chegando, chegando, chegando, chegando. E doida, vai! Joga essa mãozinha, joga, joga essa mãozinha. Joga pra cima, joga pra cima. Tá ali na palma da mão, tá ali na palma da mão. Porque o bagulho tá doido. Bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar. E doida, bora endoidar. Só tem 17 anos e o que vai acontecer? Põe a mãozinha pra cima e grita: hey! Joga, vai! Oh! Joga, vai! Hey! Joga, vai! Oh! Joga, vai! Hey! A mão em cima! Oh! A mão em cima! Hey! A mão em cima! Oh! A mão em cima! Hey! Joga tudo em cima que eu quero ver uma cama! Quer sentir pressão? Quer sentir pressão? Vai pro pop live. Tem uma galera chegando aqui, o Vandinho, o Cássio, o Ellison, o Vitor da família Bom Preço. Obrigado, maninho. Vai pro pop live. Toda a galera do Jardim Equatorial, do Palio Pressão. Então, e aí, meu maninho Leandro? Pop, pop, pop neles. DJ Ellison, Juninho. Pop live. Vandinho, pressão. Pop live. Everybody's going to the party, have a real good time. E todo mundo bota o bracinho pra cima, bota o bracinho pra cima. Joga a mãozinha, joga pra cima. Tá ali na palma da mão, tá ali na palma da mão. Tá ali na palma da mão, tá ali na palma da mão. Bora fazer bonito. Segura, papai. Batidão, tu. Bota a mãozinha lá pra cima e dali na palma da mão. A galera do papão, a galera do papão. Dali na palma da mão, dali na palma da mão. E quem tá sempre no clube do Remo também pode dar o um grito. E quem é do Leão, bota pra cima, bota pra cima. Quem torce pro Flamengo? Nela tu que era bandida. Nela tu que era bandida. É contigo, Drica. Nela tu que era bandida. Nela tu que era bandida. A ponte diz: Nera tu que era bandida, Nera tu que era bandida, Nera tu que era bandida, Nera tu que era bandida, Nera tu que era bandida. Vem, vem, vem, bandida, tem bandida. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai do. DJ Tom Mix. Olha por ali com a gente, o nosso amigo Black e a galera da Remoçada de Macapá, o Ricardo Remoçada, o Rodrigo Fábio, Fábio Pop e a Milene também tá no circuito. Obrigado, gente. Os Caixa Baixa da Via Pacoval também. todo mundo, bota o bracinho pra cima, todo mundo. Joga lá pra cima, joga lá pra cima. Tá ali na palma da mão, tá ali na palma da mão. Todo mundo canta assim comigo. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar, você ter o... Vou baixar o som pra vocês agora. Agora. Mais alto. O que me fez sofrer? Dali que dali, dali a bicada. Dali que dali. Quem chegou chegando? É o Pop Live ostentando na parada. Dali que dali, que dali, dali a bicada. Dali que dali, que dali, dali a bicada. Dali que dali, que dali, dali que dali, que dali, dali. O bagulho doido em Macapá. Já botei no 14. Já botei no 14. Vem. Agora é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. Agora é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. Só quem é do Pop Live joga mãozinha up live, joga mãozinha up live, joga mãozinha pro céu. Só quem é do Pop Live joga mãozinha pro céu. Só quem é do Pop Live bota a mãozinha pro céu. Só quem é do Pop Live joga a mãozinha pro céu. Mão pro céu, mão pro céu, mão pro céu, foco só. Quem é do Pop Live? Por que do céu? Só quem é do Pop Live. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. O bagulho tá doido! Pro céu, a mãozinha pro céu, pro céu, pro céu, céu, céu, céu, céu. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Dali Chopitel, dali, dali Chopitel, dali, dali Chopitel, dali, dali. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Que também bota a mãozinha lá pra cima. Galera do uísque, galera do uísque. E bora saco de tudo. E aí, Nandinho, pressão. E o nosso amigo Jean tá aqui presente, tá na retaguarda do Águia de Fogo. Ele e toda a galera do Grupo Roma. Um super abraço pra vocês, valeu pelo carinho. Todo mundo, olha o Ninho como tá bonito, maninho. Que legal, hein, meu irmão. E já cumprimentando essa galera com muito carinho. Meu padre, René, também daqui presente. Grande René, um abraço pra você com carinho. Obrigado pela presença, viu, meu irmãozinho. Você e toda a sua galera, galera do Mega Pressão, também com a gente. DJ Robinson. Esse cara tem uma história muito bonita. Também aqui em Macapá, tá aqui com a gente, nos fazendo uma visita cordial. Obrigado, DJ. Obrigado mesmo pela presença, viu, meu irmãozinho? E pela força que você deu na live a semana toda aí pro show do Pop em Macapá. Vamos nessa, pô! Que o negócio tá bonito, tá lotadinho, do jeito que a gente gosta e do jeito que a gente queria mesmo, hein, maninho? Então, dali, maninho! E todo mundo dá bicada, dá bicada, dá bicada. Joga a mãozinha, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. Dá-lhe uma bicada, dá-lhe uma bicada, dá-lhe uma bicada, dá-lhe uma bicada. As novinhas ficam loucas quando a águia dá-lhe a bicada. É o Pop na pressão e as novinhas no ninho do... E quem topa amanhecer com a gente, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. Só quem vai amanhecer com o Pop, quem vai amanhecer? Dali do... Hey! Hey! Treme, treme, treme, vai tremendo, vai tremendo, vai! Treme. E treme, vai! Treme. Vai A putaria aqui no pop vai começar. Se não solta o brinquedo, nosso bode vai buscar. Olha o meu amigo Marcelo das passagens. E a primeira dama também tá aqui com a gente. Obrigado, Irara. Minha esposa Brenda. A Drica. A Mel também. No Ninho do Águia. Coroa, carequinha, calma, mulher que bom, vou falar. Faz ela gritar, se não solta o brinquedo. Não. Bora que o rock tá começando! Eu preciso te ter, meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. Que a sua presença me deu onda. O meu maninho DJ Howley e o DJ Geleia. Os caras que arrebentaram também aí. Tamo junto, Raul, e bora, Geleia. Eu te amo, que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te... E aí, meu amigo Jean? E toda a galera do grupo Roma do Circuito. O meu parceiro Éder dos Maninhos. E a primeira dama, Carlinha. E aí, Luciano de Fronteira. DJ Sandy das Produções. E quem tá solteiro, bota o bracinho pra cima. E quem tá solteiro, já bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. Ainda te amo demais, mas não dá, não dá mais. Ai, amor, eu te amei também, de sofrer e não fazer. Libera mais uma que o rock é doido, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Eu, o águia voou, deixa voar. Picadão-dão, picadão-dão. Pop live de toque, solta o batidão. Picadão-dão, picadão-dão. Pop live de toque, solta o batidão. E solta o batidão, e solta o batidão. Batidão, batidão. Batidão, batidão, dão, dão, dão. Libera o batidão. Agora do... Essa distância me deixa louco. É a distância que me faz chorar. Estou me sentindo só volte. Bora que a galera que rock, maninho! Também tá com a gente. Um super abraço pra você, obrigado pelo carinho. Alô, tio Greg é no meio do mundo. Aí, Nandinho, o Sidney Martins de Fronteira. E aí, que campo é o papo? Amiga Ari, também tá aí com a gente, obrigado. Alô, Murilo Silva, você e todo mundo também. Olha, Juliana. Quando eu vejo elas brigando, é o bolatão parar até de falar. Tão me culpando, me chamando de safado, porque eu comi as duas e prometi namorar. Muito obrigado, meu grande amigo Robin Gol, também tá com a gente. Ô, Robin, é a panelinha no meio do mundo, maninho. Olha o carequinha do Twitter também com a gente, viu, brother? Aqui curtindo o Pop Macapá no meio do mundo, valeu, carequinha. O cabelo bem cor... Olha o meu parceiro de live, filme de fronteira. E aí, pezão? Pra cima, pezão! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma! Joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha! Bora que o bagulho tá doido! Só quem é do pop vai fazer o caqueado. Toma caqueado, toma, toma caqueado, toma, toma caqueado, toma caqueado. gente no circuito. Aquele abraço pra você, Botiello. Obrigado pelo carinho. A Juliana Souza também tá com a gente. A Vânia Salles. O nosso amigo Rafael. O Nilzinho Pop também tá com a gente. O Kelzinho Pop. Valeu, maninho. Sacode, meu maninho Marcelo, das passagens. Agora, garoto. E o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco. E o bagulho. E aí, meu maninho Léo do Águia. Sacode, maninho, todo giro, hein? E o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco. Aqui é bagulho doido, aqui é bagulho doido, aqui é bagulho doido, aqui é bagulho doido, aqui é bagulho doido, aqui é bagulho doido, aqui é bagulho doido, aqui é bagulho doido, aqui é bagulho doido. Prega também é caldo, é caldo, é caldo. Prega também é caldo, é caldo, é caldo, caldo, caldo, caldo, caldo. Sacode tudo! Toda a galera de Santa Inês também com a gente. Curtindo o Pop aqui, tô! O nosso amigo Pablo Marcelo também com a gente. O Vaguinho, fala Vaguinho! Nosso top divulgador Henrique também com a gente. Do Paredão, Paredão, Paredão! E o nosso amiguinho DJ Geleia também com a gente. Um abraço, DJ, pra você. Obrigado, garoto, pela força. Aí, DJ. DJ Howley também com a gente. O Robson, Frank. Toda a galera, garoto. Não, até finge bem, mas... Era arrependa mesmo em Macapá, viu, bicho? E não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar. Já! Vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro. Até porque ninguém é. E muita gente, viu, maninho? Já lotadinho! Isso nunca vai melhorar. Não. Por isso que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar e procurar. Olha o meu parceiro Leandro, o famoso que boa na parada. E aí, Leandro? Sacode, maninho! Não, nós vamos ficar por aqui. Ela chegou ao fim. Pop Line, Pop Line. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh. É aqui que é o bagulho doido. Vem de mora, vem. Super Pop. Fecha os olhos, ouça o que eu digo. Fez tudo errado, brincou comigo. Chegou ao fim. E a Zenagem? E a Thaís, as meninas estão aqui com a gente também, viu, Tom? Um abraço pra elas. Iludindo, eu fiz de tudo que foi possível por ti. E uma galera de fronteira que vieram de Belém também, né, maninho? De mim, não vai mais me curar. Quem é de Santana, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver também. Agora, e quem é de Macapá, dá um grito. Mas amor, eu vou correr, é longe de ti, voltar a sorrir. Dale, Tom Mix! Foi seu amor para o amor. Eu vou correr, é longe de ti. E toda a galera lá, Tom Mix aqui com a gente. Super abraço pra você, nosso amigo Rodrigo do 40. Um abraço pra você, galera, que vem do 40 Horas. Aquele abraço com muito carinho. Ricardo! E da remoçada também, tá aqui presente. É o Pop no meio do mundo, Tom! Tudo errado, brincou comigo, chegou ao fim. Me deu mentindo, me iludindo. Eu fiz de tudo que foi possível. Só quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima. Bota a mãozinha pra cima e diz: você mudou de mim, ah. Não vai mais me usar. Você não vai mudar. Bora, Marcelo, que é rock doido, maninho! Hoje eu tô de rock, quem tá de rock, bota a mãozinha pra cima e joga lá pra cima. Hoje eu tô de rock. E aí, Wanda Ravelli? Toma! gente a Luana Carla Netinha da Nike, o irmão do Dudu Bini também tá na parada, irmão do Dudu Bini, tamo junto. O TR Patrick, o moleque Silva também. Bora, Rodrigo. É o perigosamente. Deixa a barra pra descer, deixa a barra pra subir, que eu vou tá no... Olha aí, tio Greg. O nosso motor aqui é aqui com a gente, viu, Aninha? É o motor maluco no Pop Live. Eu te amava no tempo da escola, mas você não me dava atenção. Pedi uma chance, até duas, mas você só mente não. Mas você só mente não, mas você só mente não. Mas o tempo vai... Me dá no batidão, vai. Vou marcar te ver e não. Batidão, batidão. Vou abandonar, essa é a lei do eterno. Um, dois, três, vai. Choro, vou marcar te ver e não. E vou comer abandonar, essa é a lei do eterno. E não adianta, choro, vou marcar te ver e não. Bora, maninho, que o meu bonde tá formado. Bonde das maravilhas. Bora, tio Rafa! O homem que comanda a baixada tá aqui com a gente, maninho! Desce com força, sobe, mas sobe, meu olho. A GDP chegou por aí, também, né, Gil? Já? Verdade, maninho, nosso amigo de cão tá aqui com a gente, pela reta guarda e toda a nossa GDP. Muito obrigado mais uma vez. A gente juntos aqui no meio do mundo. É a GDP! Tô sentindo a falta do Fábio Pop, gladiador, do Rodrigo. Cadê eles? Eles não vieram, mas o coração deles está aqui, ó! Vai começar a sequência da sarra, da sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai. Tumba batidão! E o nosso amigo Juninho Biruta também tá com a gente. É o Juninho do Pop, meu irmão. PT40L na área. E botei fé. O Juninho virou, tá e Marlon na pressão. Hoje ninguém segura nosso bonde. Vamos pro rolezão, na cidade, curtir a sensação. Festa de aparelhagem, vamos lá. No Matrix, vamos tomar Red Bull com whisky. A pira fica toda oriçada. Tá doido, tá doido, tá doido. O bagulho tá muito doido, tá muito doido. Super Pop é curtição. Esse som arrasta o povão. Joga a mãozinha e chama, joga a mãozinha e chama, e chama, e chama, e chama, e chama, e chama, e chama, e chama, e chama, e chama, e chama, e chama, DJ Valdo Schwer. Olha de fogo. Bora que o bagulho tá doido, tu! Incomparável de Macapá também. Equipe Caçadores de Farra. A Keila Lani. Bora pra cima do Pop. DJ Larissa Prime também tá por aí. E aí, Larissa Prime? Me diz o que é isso que o DJ. Bora, menina, bora. Todo mundo tá maluco, todo mundo tá pirando. Agora se prepara, DJ Danilo no como, como, como. E doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida. o nosso amigo Rodrigo da Fazendinha também tá com a gente. Um super abraço pra você, nosso amigo Léo. O cadeirante live no Pop. E a Mara também com a gente, maninho. Começa a fieta, fieta, fieta, fieta, fieta, fieta, fieta, fieta, fieta, fieta, fieta, fieta, fieta. Treme, vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. E o nosso amigão Grisalho. E toda a galera do rock também tá aqui com a gente, garoto! E toda a galera da Via, Pedrinhas também com a gente, o Alezinho Seco, Railane Carvalho também com a gente, Dani, Rodrigo, Pablo, tá todo mundo aqui, mortal! E toda a equipe soberano também marcando presença, maninho, maninho, maninho! Vai no chão, vai no chão, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, vai no chão, kika, vai no chão, kika, vai no chão, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, bora que tá mil grau, e aí, Kiko, e aí, Sidney Martins, bora aí, doida, com o Tom Mix, bora aí, doida, com o Tom Mix, bora aí, doida, com o Tom Mix, bora aí, doida, com o Tom, Tom. Peraí, peraí, o que é que você vai fazer agora, Tom? Eu tô maluco, hein? Eu tô maluco, hein? Tô vendo nada. Faz o sinalzinho da amizade. Faz o sinalzinho da amizade. Só nós dois dentro do carro, com os vidros tudo fechado. Você só ralando e mim me deixando só ouriçado. Escuta o que eu falo. Bora, Marcelo! E eu quero. Bora, Maninho! Te levar pro baile quando terminar eu pego. Ai, pego. Ai, pego. Quando terminar eu pego. Vai no chão, vai no chão. Tem novinha solteira aí no meio dele. Ela beija na boca, ela fica louca. Quando ela bebe, ela se solta. Vai, toma, toma, toma, toma, toma. Só gostosa, vai, toma. Vai, toma, só gostosa, vai, toma. Vai, toma, só gostosa, vai, toma. Vai, toma, só gostosa. É o da Playboy. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Sexta-feira rotineira, eu e meu baseado, zap zap, tocou uma proposta irrecusável. O uísque, cama, boxe e um sexo bolado. E a novinha vai no chão, no chão vai tá. Senta porra, vai, ou senta porra, vai. Senta porra, vai, ou senta porra, vai. Bora que tá lotadinho. Senta porra, vai, ou senta porra, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Real da Playboy. DJ Raoni, DJ Geleia também tá aí com a gente. Obrigado, maninho, valeu sempre. Bora, Geleião. Aí, Juni lá de Belém. Um abraço pra você e a sua filha Juni. Vocês estavam aguardando o show do Pop aqui. Grande amiga Silvana, deu bem. E aí, Silvana? Ela é a sua filhona no show do Pop Live. Repertório novo do São João. E aí, Jean do Grupo Roma? Tamo junto, maninho. É a flor do envolvente que mexe com a mente. De quem tá presente, a novinha saliente. Fica colocando esse jogo pra gente. É a flor do envolvente que mexe com a mente. De quem tá presente, a novinha saliente. Fica colocando. PD40L. Vai com o bumbum tatatá. Vem com o bumbum tatatá. Joga o bumbum tatatá. Vem o bumbum tatatá. Vai com o bumbum tatatá. Joga o bumbum tatatá. Vem o bumbum. O parceiro vem com o bumbum. O cara das subversões tá aqui com a gente. Obrigado mesmo, maninho. Vai, vai, vai. Olha, gente, você que tá aí na externa. É a flauta envolvente que mexe com a... Chegando agora pra curtir o pop numa noite maravilhosa. Detalhe muito importante, a direção do evento avisa que os ingressos e pulseiras só estão sendo vendidos na bilheteria, viu? Compre na bilheteria, que é tudo certinho. E vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum, vai descendo, vai quebrando, detonando tudo. É guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra. Afronta, é guerra, afronta, é guerra. Vem pro baile funk, vem pro baile funk, vem pro baile funk. Arrocha, arrocha, arrocha, arrocha tudo, tu. Vai, Marinho. Vai, porra. Afronta, é guerra. Arrocha, arrocha, arrocha, arrocha com o bofe dela. Arrocha com o bofe dela. Arrocha com o bofe dela. Então manda pra ela assim. Vai, vai. Pega, pega. É guerra. Pega, pega. Afronta. Pega, pega. É guerra. Pega, pega. Afronta. Pega, pega. É guerra. Pega, pega. Afronta. Pega, pega. É guerra. É guerra. Afronta. Começou o caô. Começou o caô. A fiel é chapa quente, mas amante é o terror. Começou o caô. Começou o caô. E vamos detonando tudo hoje nessa noite aqui. Joga a mãozinha, joga a mãozinha. Tá ali na palma da mão, tá ali na palma da mão, tá ali na palma da mão, tá ali na palma da mão. Bora que o rock é doido. DJ Tom Mix. Poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade de som, ouro negro você vai achar. Essa noite só quero dançar. E toda a galera do camarote aí, sai do Dindo! Você, melhor da noite, mas vou no ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor. Eu vou mandar. O Kikão, o Sidney Martins, também enviado de fronteira com a gente. E aí, Murilo? E aí, Mikari? E aí, Juliana? Muito obrigado, meu grande amigo Pura Construções. Tá aniversariando hoje, parabéns, garoto. E hoje também é aniversário do nosso amigo Adriano. Parabéns, Adriano Raiol. Tudo de bom, garoto. O David tá aí com você, David Raiol. O Neymar Pina também com a gente, galera, curtindo o Pop Live. Pop Live. Toma no batidão, toma no batidão. Toma no batidão, no batidão. Sem história, sem papurado. Vamos nessa, gente. Das aparelhagens de Belém, vem dançar, meu bem, vem dançar. O brega das aparelhagens de Belém. E a onda vai começar com o DJ Toninho do Tupinambá. E todo mundo vai curtir com o DJ. E aí, meu amigo Shake! DJ... Por que você é, maninho? Eu sou. Sem parar. DJ Thiago com o Jackson, botando a galera pra dançar. DJ Val do Equatorial. Vai agitando a multidão, DJ Acrobato, o som Guanabara. O som do seu coração, DJ Manão Ribeiro, do som ideal. Agora vai detonar. E aí, Chuchu Divulgações? Nelson, e abraço. Som, fazendo você balançar. Passou com o DJ Dinho no. Já se nele também dá com a gente, o Maico, Ana. O Alisson, galera de Abaiquetuba. Vocês. DJ Juma do Rubi, vai bater forte também. O brega das aparelhagens de Belém. DJ Juma do Rubi, vai bater forte também. O brega das aparelhagens de Belém. E todo mundo dá ali na palma da mão. Palma da mão, palma da mão, palma da mão. Bota na internet aí, LG. Esse moleque é doido. Produção, vamos tirar o quê? Monitor, por favor. Essa casa vai te encantar. As melhores bandas. E a gente prepara tudo pro sobrevoo do Águia acabar. Sempre especial. E aí, meu top marketing LG! Meu amigo Anderson Palheta, Eduardo Bonanza, também Bela Modas. Fica mistura! Fábio talentoso, também tá aí com a gente, lá do Amazônia. E aí, Fábio? Vem pro meio do salão, vim dançar com emoção, com a galera Tabajara, mora no meu coração. Vem pro meio do salão, vim dançar aí, com emoção, com a galera Tabajara. Você já deve conhecer meu amigo Jean aí do Grupo Roma. Você já deve conhecer, com certeza. E hoje eu tive o prazer aí de conhecê-lo, viu? Um abraço ele e o tesourinho também tá aí, tesouro! Os caçulas vão chegando de mansão. Simpson, Lottieri! Devagarinho, chame sua filha Eduarda, Guinho e Ronei, Castor e Edgar, que já vão arrepiar. Vem no ritmo da dança, vem pro meio do salão. Galera, nutricionista Kelly, o Jorginho, também tá aí na área. De fronteira, Jorginho, tô contigo! De Belém pra todo o Brasil, pra curtir o sugue, ele dá valor, maninho! Toma do batidão, toma do batidão, toma do batidão! E quem quer ver o show do Águia, bota a mãozinha pra cima também! E faz o S, faz o S, faz o S, faz o S, faz o S! Tá bonito! Deixa o som, vai detonar. Eu vou curtir com a equipe 100% automotivado parar. E o Pop Maninho? Esse som bate pesado, vai te conquistar. Vem pro Caixa Som, amor, ele vai te encantar. É só sucesso pra você se apaixonar. Vem com a equipe automotiva 100% do DJ Diego Ferrari, não vem daí! E aí, Diego? Sucesso, o nosso amigo Careca, direto de Belém, do Bimba Gugil Pop! Demais. E aí, Careca, bora pra cima, maninho! De Rondi Dias, a nova geração da tecnologia. Marcelo das Passagens! É do teu tempo, maninho! Vem, vem curtir, hoje é só um pacadão de coraci. Vem, vem dançar. O nosso amigo Quaresma também tá aqui no show do Águia. E aí, Quaresma? Bora, garoto! Com direção, tocada de coração. Vem, vem, vem dançar. O desejoso faz a galera agitar. E o camarote VIP, toda a galera do Grupo Roma, Brasil. Alessandro, vem, vem. E aí, Gil? O desejoso faz a galera agitar. Quero ver você detonando no salão. Com o direção, esse som que toca no seu coração. E conquista a multidão. É o DJ. Aí, DJ Tomix, tá por aqui. comandando a galera mais bonita de Coraci. Vem comigo, vem curtir. E quem é de Macapá, joga a mãozinha pra cima todo mundo. Joga a mãozinha, tá ali na palma da mão, tá ali na palma da mão. Bate que tá bonito, bate que tá bonito, bate que tá pai d'égua. O Águia chegou no meio do mundo. Lotadinho! O Robigo, o da panelinha, a Vig, o Vida na Parada, Carequinha, Chumi. E aí, Angie Live? Quero ficar com você. A noite é festa, amor. Vamos dançar pra valer. Amor, vem cá. Quero ficar com você. A noite é festa, amor. Vamos dançar pra valer. Eu sei, tudo aconteceu por acaso. Minha vida mudou quando eu te conheci. Foi destino, amor, foi o mero engano. Mas o que importa é que estou hoje aqui. Amor, vem cá, quero ficar com você. A noite é festa, amor, vamos dançar pra valer. Bora do caqueado, bora, bora do caqueado, bora, bora do caqueado, caqueado. GDP e o nosso exército detonando tudo! O Catu Chechel, tá todo mundo marcando a presença hoje aqui. Olha o Chechel marcante. Pop, eu vou curtir a estacionada do som pra sentir muita emoção e ouvir tecno no show de Djilmar. Poderoso do Pará, faz a nave decolar. E a gente vai levando muito som pra galera curtir. Aqui no estacionamento da Espofeira, lotadinho. Um dia eu consigo encontrar a saída pra esse sentimento que bate. de minha vida. Por ali o Toninho de Salinas e a primeira dama curtindo o pop aqui no meio do mundo. É o Toninho que tá aí. Alô, Toninho! E aí, meu brother? Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. E quem tá feliz no meio do mundo, bota pra cima que eu quero ver. Joga a mãozinha, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. E doida, e doida, e doida, e doida, e doida tu. Honey came in and she got me red-handed, creeping with the girl next door. Hey, hey, hey, hey, so. To this we were both butt naked, banging on the bathroom floor. How could I forget that I had given her an extra key? All this time she was standing there, she never took her eyes off me. She leave her! Nothing you do, man, access to your villa. Just a son of witness, all of your clean on your pillar. You better watch your back before she turn into a killer. Just review the situation that you call the pinner. To be a true player, you have to know how to play. If she say a night, convince her say a day. Never admit to a word where she say. And if she claim her, you tell her, baby, no way. But she caught me on the counter. Was me. Saw me banging on the sofa. Was me. I even had her in the shower. Was me. She even caught me on camera. Was me. She saw the marks on my shoulder. Was me. Heard the words that I told her. Was me. Heard the screams getting louder. Was me. She stayed until it was over. Honey came in and she caught me red-handed, creeping with the girl next door. Picture this, we were both butt naked, banging on the bathroom floor. I had tried to keep her from what she was about to see. Why should she believe me when I told her it wasn't me? And she knows that she really not a right for Vicks. I never used to see you make the jig a low flex. As far as you favor, you in a big complex. E bora mostrar que o pop toca tudo, maninho! Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos. O meu maninho Celso Bosque, nas paredes de tu lado. A estrela do mapa, deu me deg. Bora, Celcinho! O diesel lá! E Dani Diesel, também tá aqui no show do pop. Olha o meu parceiro Bruninho também. E a GDP, Bruninho, bora pra cima, maninho. Cadê o Digão? Cadê o Rodrigo? Sabe que tu coração comigo tá se bamba. Sabe que essa beba tá buscando de mi bamba. Me prueba de mi boca para ver. Joga a mãozinha pra cima, todo mundo. Joga, joga, joga, joga, joga. Tá ali na palma da mão, tá ali na palma da mão, tá ali na palma da mão. Bora detonando. E aí, meu compadre Ed Carlos. Ele também, a nossa amiga Thaís Silva, está aqui com a gente. Ela é das Jainhas, rompendo fronteiras mais do que nunca. E hoje, Ed Carlos, você recebe o diploma de patrimônio oficial da empresa Pop. Pop. E já que é morto do Águia. Nosso empresário Celso Bosque, da Está Produções, homem que sempre acredita no sucesso do pop. Eu disse sempre. Vamos sobrevoar, Celso. O Jovem Sarmânio, o Jorge Sarmânio também tá ali com a gente, o Aldinho e toda a família P Produções. Fala, Aldinho, tamo junto. Alô, Fabrício, show! Show, show, show, show, show, show. A club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends. friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just. O Águia vai sobrevoar! And the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for me. Boa, meu águia. O Alan Palheta, o Rafael, o Madison, do Point do celular. E aí, meu maninho, Ender? Essa bicada. E o nosso parceiro Éder dos Maninhos também tá com a gente. Alô, Éder! Tamo juntos, brother! Parabéns pela super ideia, viu? Celso Bosch, o ninho do Águia está bonito demais! Uma super sacada da Star Produções! Junto com a K2! Alô, meu amigo Canequinho! Murilo e a Micaele Sidney Martins, que cão! Que bonito, meu Águia! No meio do mundo! Tamo junto, Léo! Bota o grave pra bater, meu brother! Vai começar o show do Águia Macapá! Estamos prontos! Anjinho, chega junto, Anjinho! Anjinho, Anjinho, essa aqui, Marcelo. Vai, Nara. Agora, quero ver. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Robson alucinado, meu também daí. Da BR-316. Bora, garoto! Lugar aonde a gente se encontra. O Jorginho, o intencionista Kelly, também direto de Belém. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Mas assim, aplica. É que você quer ser, sendo que é tão bonito. Gente, se você quiser as camisas aí, aplica. O que é que você é só encostar aqui no palco, que é tão bonita. Que a equipe em produção já atende você. A nossa é BD40 ali. Uma noite não é nada. BD40 ali. Comigo ela não quer. Essa galera vai voltar pra ferver hoje. E ainda diz que é mais assim. Lelê da Absolute, Bimbolho! Bimbolho, Bimbolho, Bimbolho, Bimbolho, Bimbolho, Bimbolho, Bimbolho, Bimbolho, Bimbolho, Bimbolho. Sendo que é tão... mas assim aplica. É que você quer. Papi. Na janela fica sempre a me olhar. E a produção bem agarradinho. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. O meu amor. E a minha amiga Silvana também no circuito. Pra ela. E aí, Silvana? O meu calor. Vou dar todinho pra ela. Estamos ao vivo pra todo mundo aí! Dali Sidney Martins! Bora, Guigão! Só pra ela, só pra compartilha aí! É só dela, é só dela. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. E a gente faz a diferença. Super Pop. É pra dançar, Marcelo, contigo agora. Ei, não brinque comigo assim. Não diga que somos amigos. Nosso amigo empresário Mirizinho. E você. Ele é a nossa tudo, a bonança. Sei. Convidados da família Pop. Eles gostam dessa época aí. Nada mudou. Camirinho e o prefeito Shaker. Alô, Pezão. Hoje alguém me falou de você. Sabe quem foi? O Manjinho. Me disse que você perguntou por mim. Super. Eu estou aqui. Me dê um sinal que eu vou te encontrar. É só telefonar, é só telefonar. Eu estou aqui, me dê um sinal que eu vou te encontrar. É só telefonar, é só telefonar. Esquentar tudo antes do show! Hoje eu vou sair, vou curtir, vou dançar. Pego minha gatinha para a gente se amar. Vou dançar o brega e suar pra valer. Mas agarradinho só danço com você. Hoje eu vou sair, vou curtir, vou dançar. Pego minha gatinha para a gente se amar. Vou dançar o brega e suar pra valer. Mas agarradinho só danço com você. DJ vai tocar muito brega pra gente dançar. Nessa festa o que me interessa é. Fala galera, aqui é o G Juninho do Super Pop Live. Não precisa você. Deixa eu mandar um grande abraço à Prefeitura Municipal de Serrano do Maranhão. Prefeito Maguila Rodrigues. E também a Secretaria Municipal de Cultura, Tuti Rodrigues. Pode ligar, contanto que seja pra me convidar. Pare pra um festa do som, Príncipe Negro. Então vem amor. É no Príncipe Negro que eu vou. Estou indo amor. É no Príncipe Negro que eu vou. Então vem amor. É no Príncipe Negro que eu vou. Estou indo amor. É no Príncipe Negro que eu vou. Então toma! Quando eu cheguei aqui, logo senti que ia me apaixonar. Foi amor. Fala, rapaziada, DJ Juninho do Super Pop! Agora só quero te amar. Dia 20 de novembro! Estou no meu coração. E eu me entrego todinho a você. Super Pop, tu é minha paixão. Sem ti não sei viver. Serrano do Maranhão. Joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão. Faz o S e vem pra cá. não para de chegar. Ei, DJ, prepara aí porque nós vamos ensinar. É assim, vai, vai. Jogue a mãozinha direita pra cima. Depois a mãozinha esquerda. Pra cima! E cruza os dedinhos no céu. Olha o S. E faz o S sobre a cabeça. Faz o S, o S, o S. Direita. Pois é, galera. Depois a mãozinha esquerda. Vamos estar dia 10 de novembro. Aí, Serrana do Maranhão. Uma grande festa, Prefeitura Municipal de Serrana do Maranhão. Organização Secretaria Municipal de Cultura. Inclusive, está aqui com a gente, secretário Dudi Garcia. 20 anos de aniversário de Serrana do Maranhão. Organização RR Produções. Alô, Renan, um abraço para você. E um abraço também ao nosso prefeito Maguila Rodrigues, que está aqui com a gente. Um abraço do Juninho, Elison Tom, Nandinho, meio-diazinho e a família. Você vai curtir os melhores sucessos. Vai começar o maior espetáculo! Um, dois, três! E aí, meu amigo DJ Black, também tá aqui no pop! Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Um lado diz que quer ficar com você, outro diz esqueça. E uma galera aqui, Juninho, o Daniel Pura, Jaci, gerente da Ótica, Safira, Silva Pereira, Jonathan Kleb, o Quaresma também, Macapá e Belém, né, Quaresma, bora pra cima, garoto! A minha mente gira feito um carrossel, tentando buscar a saída, pra tirar você da minha vida, tentativa de vão, tentar tirar você do coração. Ai, eu vou pro Rubeiro, eu vou curtir o Rublar. Galera, gosta! Ai, eu vou pro Rubeiro, eu vou curtir o Rublar. Dá-lhe esse zoguinho, dá-lhe esse zoguinho, dá-lhe esse zoguinho, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. DJ Geraia! E aí, Raul! Alô, tio Greg! A gente pede o apoio no palco, por favor, tio Greg! Dois, esquerda, direita! Eu sou blog que eu sou prima mar, no MSN, meu nome e o seu. Me segue no Twitter, onde mais acessar. No Orkut diz ter ciúmes do que ler. Não lembre dizer que era pra valer. Que meu coração pertence a você. Prepare sua emoção. Por ali o Yuri, e a sua namorada Pamela, deu bem o Cleito, e a sua namorada Vera, tá no circuito aqui no Pop Live. Chegando o momento do sobrevoo do Águia Macapá! O que todos querem é só separar nós dois. Se é o que querem, vou continuar te amando. E não tô nem aí para o que os outros vão dizer. O que a gente sente, ninguém tem nada a ver. Todos ficam falando que eu não sei. Olha ali, Alisson, ali, tu! Dizem que eu não presto e só me meto em confusão. Nosso amigo Edinaldo Bart! Como se eu vou tirar você? Lá do Benício do Norte! Nosso amor, todos querem por um fim. Galera de Águas Lindas também aqui com a gente. Tirar você de mim. O nosso amor, todos querem por um fim. Querem nos afastar e tirar você de mim. Tirando a roupa. que eu gosto de te ver, Tomis. Eu dou valor. A situação é difícil, vou aguentando no peito. Já sei que não é a mesma, tô tão distante, eu não quero. Alô, Gil Greg! Não diga-me que não. A nossa madrinha, Mamapá, Edilene Souza! Apaixonado, já batizamos, viu? Explicar ao coração e tu te vais, eu te perdi. Como dizer o que senti e poder seguir? E aí, meu amigo Éder, um dos maninhos, a primeira dama também, e meu parceiro Toninho, lá de Salinas. Fala, Toninho, fala, maninho. Junto a mim, procurando aonde estás, não sei aonde ir. Desorientado, confundido, busco por você, pois sou o único que vive a pensar em ti. E este coração que insiste em amar você, ele mente, está claro que não quer que vá. Este coração jamais vai poder aceitar. Ele sente falta do carinho e do calor. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, joga essa mãozinha, me acompanha. Vai, vai, vai, vai. Gil Greg, Celso Bosque. Canta, vai. Você surgiu. E deu o que eu sonhei. Nosso amor é lindo. E eu me entreguei. Depois. Você é minha vida. Depois, mais dois, depois. Foi feito pra mim. A vida inteira. Queria amar alguém. Celso Bosch disse. Juninho, vai ser o único show que eu vou encostar no meu amigo Ashley Safadão. E ele avisou ele na internet, viu? Minha felicidade. Ei, safadão! Vai, safadão! Não vou te deixar jamais. Te amo demais. Joga a mãozinha pra cima, todo mundo! Joga a mãozinha! Dá-lhe na palma da mão! Dá-lhe na palma da mão! Dá-lhe o soguinho! Dá-lhe o soguinho! Dá-lhe o soguinho! Dá-lhe o soguinho! Dá-lhe o soguinho! E agora faz o S! E dá-lhe bigada! E agora faz o S! E dá-lhe bigada! Juninho! Vai começar, maninho! Sente só como é que é! Um, dois, três! E doida, e doida! Guarda essa energia que ainda tem muito mais. Guarda, não libera. O Kleber, Kleber Paquero, Diego Ferrari. Aceita. Também por ali com a gente o Fabrício Multimídia, DJ Jonathan. E aí, Tassu? Essa menina só pensa em liberar o play. Ela quer ser a namorada do DJ. Essa menina só pensa em liberar o play. Ela quer ser a namorada do DJ. Ei, Virginia. A noite inteira na frente do comando, gritando, dançando e se descabelando. Menina já e todo mundo do grupo Estrela do Amapá. DJ Mateuzinho também tá aqui. Mega DJ Mateuzinho. Atrasado, mas tá valendo, viu? DJ, eu quero ser a namorada do DJ. Arthur Moraes também tá aí. Namorada. E aí, Arthur? Eu quero ser a namorada do DJ. A noite inteira na frente do comando, dançando, gritando e se descabelando. Menina de aparelhagem, tá doida pra se divertir. Vai pra de trás da mesa esperar o DJ sair. Eu quero ser a namorada do DJ. Eu quero ser a namorada do DJ. Sócio DJ foi o Robson. Eu quero ser a namorada do DJ. Você quer ser? Eu quero ser a namorada. DJ Robson Geleia, nossos DJs. DJ Raul também daí, Juninho. Alô, Raul! Marcos e Gaiato, tocando todas, como se fosse na primeira vez. Tá rolando um sentimento, um movimento. Fazia tempo que a galera não curtia essa! Joga, joga, joga! NP7. feita pra você. Feita pra você. É assim, ó. Quem é? Quem é? Quem é? É o Pop. É o hino, é o hino, é o hino, é o hino. Toca, DJ, a nossa canção. Eu quero te entregar meu coração. O William da Nike. O Patriquinho de Belém, Alô Marvin Souza. Michelzinho também, Dali Maninho. Vamos, Gi. Sinto tua voz dentro de mim. A me chamar. E aí, meu padrinho Pezão? Disfarçar. E aí, meu padrinho Pezão? Sinto. O voo foi uma tranquilidade. Rodrigo! Foi todo mundo pra voar, só não eu. Tu me paga. Parece uma! MP7, feita pra você. Quem tá aqui na frente do ninho do águia? Controlando o bico do águia. Bicada, bicada, bicada. É o nosso empresário Patrick Mega Jorge. E o bico já começa a se mexer. Ei, Patrick, diz aí pra não acabar. Eu sou Pop. Sinto tua voz dentro de mim. A me chamar. Não consigo disfarçar. Bora, Juninho, que o Pop toca tudo. E quem tá filmando todas aí no meio, bota a mãozinha pra cima. Joga pra cima, joga pra cima. O águia tá pronto pra dar-lhe bicada. O águia tá pronto pra dar-lhe bicada. Assim. Não sei se tô na cara dela ou bato em você, mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer. E pra ajudar a pagar a dama que te satisfaz. Quanto? Toma aqui uns 50 reais. Não sei se tô na cara dela ou bato em você, mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer. E pra ajudar a pagar a dama que te satisfaz. Toma aqui uns 50 reais. Segura que eu vou mandar mais uma aqui. Quando você fica ao lado de uma pessoa e ela mesmo em silêncio. Todo mundo com a mãozinha pra cima, quero ver. Quando você fecha joga, os olhos joga, e joga, o pensamento joga, joga. Está fotografado. Joga pra cima e vamos junto. Quando estiver um dia triste, basta um sorriso dela pra você ficar feliz. E quando se sentir realizado e dizer que aí tá, Cizinho. Bem que você sempre quis. Aciona aqui essa máquina. E quando chorar de saudade. Diz aí, Murilo. Quando morrer de ciúme. E aí? E quando a sua sensibilidade identifica o perfume. Juninho, o Paulinho da equipe nossa tá aí, mano. Paulinho da equipe nossa, não perde uma aqui em Macapá. Aliás, Paulinho, daqui a pouco eu tomo uma com você, viu, mano? Você faz parte da minha história. É o encontro de metades, a rosa e o... Paulinho, então bora, maninho. Tu é do Curiaú agora, hein, Juninho. Quem sabe canta, vai! Devagar, garota louca. És tão ambiciosa para uma jovem. Mas se você é tão esperta, diga por que com medo está. Cadê o fogo? Por que tanta pressa? É melhor aproveitar antes. O Pica-Pau, Reis! O Mauricinho Produções! De... DJ Alanjo Mix, lá de Afuá! E aí, Alanjo? Você não sabe quando está certo. Você tem que ter. Parabéns, Maninho, pelo seu aniversário hoje, viu? Você fica com ela fora, agora vai chover. Quando perceberá. Seu tempo vai chegar. Devagar, você está indo bem. O que você vai ser quando você crescer? Embora seja tão romântico, não tenha medo de amar. Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor que conheceram o amor numa noite fria de outono. As folhas caídas no chão.